agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, hoje, com Cristina Pinheiro. Boa notícia para o turismo e para o esporte de Foz do Iguaçu. O estádio Pedro Basso, pertencente ao Flamengo Esporte Clube, na Vila Holanda, finalmente começou a receber as reformas para se tornar um centro de treinamento de seleções durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. As obras, que incluem reforma e ampliação dos vestiários, iluminação e adequação do gramado aos padrões exigidos pela FIFA, estarão concluídas no prazo máximo de 90 dias. Pelo menos duas seleções já manifestaram interesse em hospedar-se em Foz do Iguaçu durante a Copa, tendo como base fatores como a localização estratégica da cidade, que conta com boa estrutura de transportes e hotelaria e está relativamente próxima, por via aérea, às 6 das 12 sedes. O estádio do Flamenguinho também é, entre todos os estádios apresentados com opções de CTs para as seleções, o mais próximo e com acesso mais rápido a um aeroporto, estando ligado ao terminal de Foz do Iguaçu, através das avenidas das Cataratas e da BR-469, em trajeto percorrido em pouco mais de 15 minutos. Como contrapartida aos investimentos, os gestores do estádio assumem uma série de compromissos, entre os quais o de permitir o uso do campo pela equipe local, que disputará o Campeonato Paranaense e o Brasileiro de Futebol Feminino, e também para a equipe que participará do Campeonato Paranaense de Futebol Sub-18 Masculino. A execução dos projetos de melhorias no estádio do Flamengo para adequá-lo às exigências da FIFA foi possível graças à parceria entre empresas e instituições da cidade. A demora para o início dos trabalhos deveu-se principalmente ao fato de tratar-se de um campo particular. Os sorteios dos grupos acontecem em dezembro e, a partir daí, as 32 seleções já poderão definir seus locais de hospedagem e treinos no Brasil. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, Rádio CBN Foz no Facebook ou cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 30 de novembro de 2013. Bom dia! Foz do Iguaçu ganha observatório de referência da atividade turística, com o apoio da Organização Mundial do Turismo. Programação especial do Natal das Cataratas terá início no próximo dia 7 de dezembro, na Praça do Mitre. Terminal turístico de Santa Terezinha de Itaipu ficará fechado por 2 semanas antes da abertura oficial da temporada de verão. Acadêmicos de comunicação da UDC desenvolvem projeto para resgatar a história de Foz do Iguaçu em seus 99 anos como município. Má notícia para quem vai viajar neste final de ano. A partir de domingo, o pedágio fica mais caro nas rodovias paranaenses. 11 horas e 7 minutos. O CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com esta e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo. 11 horas e 10 minutos, a temperatura em Foz do Iguaçu, com tempo parcialmente nublado, é de 27 graus. Previsão do tempo para hoje em Foz do Iguaçu e região da Tríplice Fronteira é de sol entre nuvens, nebulosidade variável ao longo do dia e possibilidade de pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite. A máxima agora pela tarde chega à casa dos 32 graus. Já para amanhã, domingo, não está descartada a possibilidade de pancadas de chuva e as temperaturas vão oscilar entre 20 e 32 graus. Para segunda-feira, muito calor na fronteira, com os termômetros podendo marcar até mesmo temperaturas superiores aos 35 graus. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, exceto de Foz do Iguaçu, que em razão das obras na pista, programadas pela Infraero, permanece fechada até o meio-dia, retomando suas atividades normalmente após este horário. Na BR-277, perímetro urbano de Foz do Iguaçu, redobre sua atenção ao passar pelo trevo da Avenida Paraná, cujas obras continuam em andamento. A Avenida Paraná, importante via de ligação entre as áreas sul e norte do município, está bloqueada dos dois lados da rodovia, o que deixa o trânsito mais complicado também no trevo do CTG Charrua e nas avenidas JK e Tancredo Neves, especialmente próximo aos retornos que dão acesso à região da Ponte Internacional da Amizade. E para saber como está o trânsito na ponte, vamos conversar agora com a repórter Thaís Montenegro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cris. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Lentidão maior para quem se dirige à Cidade do Leste no lado Paraguai da fronteira. Motoristas enfrentam um pouco de fila para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, mas flui de maneira normal. Cris? Obrigada, Thaís. E na BR-469, que dá acesso à ponte Tancredo Neves, ao aeroporto, alguns dos principais da cidade e ao Parque Nacional do Iguaçu, o movimento é maior para quem se desloca no sentido Cataratas. Tenha muito cuidado ao passar por pontos como as curvas do rio Tamanduá, as saídas dos bairros Remanso Grande e Carimã e a rotatória de acesso ao Aeroporto Internacional Cataratas. Na ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, fila na aduana de Puerto Iguaçu e previsão de muita demora no período da tarde neste sábado aqui na Tríplice Fronteira. E vamos conferir agora as cotações das moedas na média nas casas de câmbio, novamente com Thaís Montenegro. O dólar nesta manhã de sábado está cotado aqui em Foz a 2,35 para compra e 2,44 para venda. O peso argentino está cotado a 0,24 para compra e 0,28 para venda. O guarani, R$1 compra 1.920 guaranis e 1.820 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 2,95 para a compra e a 3,20 para a venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigada, Thaís. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1.440.000 litros de água por segundo. Normal para esta época do ano, ideal para todos os tipos de passeios e fotografias, tanto do lado brasileiro como do lado argentino. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turísticos estão abertos no Brasil e no Paraguai, com visitação gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 14 minutos e o Instituto Polo Iguaçu, em parceria com entidades públicas e privadas, apresentou na manhã de quinta-feira, no Hotel Golden Tulip Internacional, o Observatório de Turismo de Foz do Iguaçu, estrutura que conta com a chancela da Organização Mundial do Turismo. Em entrevista à repórter Thais Montenegro, durante o programa CBN Foz, edição da manhã, o secretário municipal do turismo, Jaime Nascimento, falou sobre a importância do observatório. O Observatório de Turismo tem como objetivo coletar os dados essenciais, os dados mais importantes sobre o turismo. Esses dados são a demanda, desde a ocupação, demanda, perfil de turista. Então, esses dados são fundamentais para quem quer planejar, são fundamentais para se fazer pesquisas na área acadêmica, e essas pesquisas normalmente trazem benefícios para o turismo. Então, é uma forma de nós melhorarmos, de nós buscarmos ferramentas para desenvolver mais o turismo. Aquele empresário, aquele investidor que quer fazer um investimento na cidade, ele vai procurar se cercar de todas as informações possíveis, e o observatório pode ser esse mecanismo para ajudar o investidor a atrair mais investimentos e para desenvolver o nosso turismo. Vocês estão com algumas parcerias, tanto uma faculdade aqui da região, também o Polo Iguaçu. Como que vai funcionar essas parcerias? Essas parcerias têm o objetivo de fazer com que a secretaria possa potencializar essa estrutura ou essa infraestrutura. Com a universidade, o objetivo é fazer com que esses números e essas bases de dados possam ser estudadas, possam ser objeto de trabalhos científicos, de TCCs, de teses de doutorado, de mestrado. Então, dessa forma, nós acreditamos que o destino sai ganhando, porque vão ter um grande número de pessoas estudando esses números. Nesse primeiro momento, a UDC aceitou essa parceria e nós esperamos que no futuro outros venham se agregar ao observatório e fazer com que realmente essas informações, esse patrimônio de números que a gente tem, né, na cidade, possam servir de ferramenta para desenvolvimento. Junto com a OMT, organização, como que vai funcionar algum tipo de pesquisa, turismo aqui da cidade vai começar a trabalhar dessa forma? A OMT, ela tem metodologias, padrões e metodologias que ela recomenda para os observatórios. Então, o nosso observatório vai ter, assina e vai se adequar à metodologia que a OMT propõe. Então, a OMT vai dar, digamos assim, a certificação de que esse observatório está com as metodologias corretas, né, e está tratando adequadamente as informações. E temos também o apoio do Ministério do Turismo, que assinou alguns documentos formalizando esse apoio, inclusive perante a OMT. Então, acho que temos todos os apoios institucionais aí, né, os mais importantes, Ministério, OMT, então tenho certeza que vamos ter metodologias adequadas para esse observatório. E como está funcionando essa parceria, essa troca de informações com o observatório da cidade de Florianópolis? Nós procuramos buscar referências no Brasil de observatórios que já estão funcionando para que a gente aprenda, já aproveite onde eles acertaram, onde eles erraram, né? De tal forma que a gente não cometa os mesmos erros e faça os acertos que eles já fizeram. Então, nós tivemos contatos com o Observatório de São Paulo, de Florianópolis, e convidamos o pessoal de Florianópolis para nos apoiar e nos acompanhar na implantação do nosso observatório. Palavras de Jaime Nascimento, secretário municipal do Turismo, sobre a instalação do Observatório do Turismo de Foz do Iguaçu, que em sua primeira atividade pública trouxe como palestrante o consultor Carlos Capellini, representante do Observatório do Turismo de Florianópolis. Em entrevista à reportagem CBN, Capellini falou sobre a experiência desenvolvida na capital catarinense e os exemplos que podem ser adotados na Terra das Cataratas. O Observatório ele foi instituído em 2010, então são 3 anos de atuação. Lá é uma iniciativa que partiu do grupo gestor do turismo de Florianópolis, por incentivo do próprio Ministério do Turismo, dentro do programa de regionalização. Então são uma série de entidades parceiras e que tem no Observatório de Turismo essa integração para o desenvolvimento, a geração de informações sobre atividade turística. Nesses 3 anos, quais são as mudanças que podem ser vistas? Uma série de estudos foram realizados. Hoje, os estudos eles não são mais conflitantes, né? Existe uma definição da atuação de cada um dos parceiros. Então, hoje a gente soma informações. Eu acho que dessa forma o investimento ele acaba sendo mais eficaz. Quais são as experiências que vocês vêm trazer aqui para o Observatório de Foz do Iguaçu? Eu acho que é esse processo de criação e mostrar quais são as oportunidades que podem existir com a implantação do observatório aqui também. Palavras de Carlos Capellini, representante do Observatório do Turismo de Florianópolis. CBN Turismo. 11 horas e 20 minutos, confirmada a programação especial de celebrações natalinas em Foz do Iguaçu, o chamado Natal das Cataratas. Após rumores difundidos através da internet de que o evento seria cancelado, o superintendente de comunicação social da usina de Itaipu e presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, concedeu entrevista ao programa CBN Foz Edição da Tarde e não apenas confirmou a data de abertura para o próximo dia 7 de dezembro, como anunciou as novidades previstas para esta edição. Segundo Piola, o cancelamento do Natal das Cataratas jamais chegou a ser cogitado. vai ter e nunca chegamos a cogitar que não tivesse, né? Então é só o pessoal desocupado aí que não tem o que fazer, que fica postando bobagem nas redes sociais. A data já está marcada, estávamos buscando todas as aprovações, todos os alinhamentos que envolve articulação com a Fostrans, envolve articulação com guarda municipal, envolve articulação com o corpo de bombeiros, tem que ter aprovação. Você sabe que depois do que aconteceu em Santa Maria, tudo é mais complicado agora, enfim, você tem que fazer mais projetos, tem mais exigências a serem cumpridas, e nós também estávamos com uma série de eventos acontecendo aqui em Foz do Iguaçu, o Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local, o Encontro Cultivar Nova Boa e outros eventos que estavam ocupando nossa agenda, mas agora já estamos com tudo alinhado e essa semana começam as montagens. Vai ter novidade para esse ano, Piola, para o nosso Natal? Então, vamos ter um Natal mais curto, mas sim, em função também das experiências que tivemos nos anos anteriores, que o próprio comércio da Brasil não abria as portas antes do dia 10 de dezembro. Então, não fazia muito sentido começarmos o Natal em 22, 23 de novembro, sendo que o próprio comércio não abre as portas mais cedo. E, ao mesmo tempo, essa estrutura toda de shows artísticos na praça e tudo mais tem um alto custo, né? Então, nós adequamos a nossa realidade, né? Ficamos 3 anos teimando em fazer a partir do dia 20 de novembro e chegamos à conclusão que é melhor concentrar a partir do dia 7, fazer 15 dias de atividades intensas ali na Praça do Mitre, que podemos ter um resultado igual ou melhor aos anos anteriores. Este ano estamos preparando uma decoração bonita ali para a Praça do Mitre, teremos uma árvore nova, uma decoração nova, as casas também vão receber uma nova pintura, teremos um presépio permanente ali na praça desde o dia da abertura. Vamos respeitar aquela identidade do Mitre, e não haverá mais aquele palco gigante no meio da praça que encobria toda a fachada do Mitre, que é uma fachada belíssima. Então nós vamos decorar, fazer uma iluminação especial na fachada do Mitre também, e vamos valorizar essa fachada, né? O palco vai ficar na rua, mas é um palco sem cobertura, é um palco mais discreto. Vamos ter na abertura esse palco na rua e depois vamos ter um palco que é um pequeno coreto integrado com a praça e com as apresentações ali, com árvores de Natal e tudo mais. Acho que a praça vai ficar mais bonita esse ano. A abertura é dia 7 de dezembro, à noite, com uma belíssima apresentação do Coral Itaipu, cantando músicas natalinas, acompanhado de uma banda e de uma orquestra. Então, teremos essa apresentação, chegada do Papai Noel, puxado tradicionalmente pelo trenó e pelo veículo elétrico de Itaipu. Vamos ter queimas de fogos. O prefeito vai entregar a chave da cidade ao Papai Noel. Aquela coisa de praxe. A abertura tradicional que a gente já faz todos os anos. A única coisa que não muda em relação às edições anteriores são os pórticos, porque os pórticos foram concebidos, são estruturas grandiosas e foram concebidos com um conceito de reutilização. Nós não temos condições todo ano de ficar mudando, claro, uma estrutura daquelas, né? Não faz nenhum sentido do ponto de vista econômico e nem do ponto de vista também do conceito do evento, não faz sentido ficar mudando a cada edição. Então, nós concebemos aquelas estruturas justamente com esse propósito de que elas seriam reutilizáveis nas próximas edições. Palavras de Gilmar Piola, superintendente de comunicação social da usina de Itaipu e presidente do Fundo Iguaçu, sobre a programação prevista para o Natal das Cataratas em Foz do Iguaçu, com início a partir do dia 7 de dezembro na Praça do Mitre, área central da cidade. E outro anúncio confirmado por Piola nesta semana, conforme destacado na abertura do programa, foi a confirmação do início das reformas no estádio Pedro Basso da Vila Iolanda, que está sendo adaptado para que possa ser utilizado como local de treino para as seleções que vierem ao Brasil para a disputa da Copa do Mundo de 2014. As informações sobre as reformas no estádio estão disponíveis no nosso site, o cbnfoz.com.br. A seguir, no CBN Turismo, vamos saber mais sobre um projeto desenvolvido por acadêmicos da UDC para resgatar a história de Foz do Iguaçu às vésperas do centenário de emancipação do município. Saiba também sobre o fechamento da prainha de Santa Terezinha de Itaipu para reformas nos dias que antecedem a abertura oficial da temporada de verão na chamada Costa Oeste Paranaense. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN. Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Onze horas e 33 minutos, temperatura de 27 graus aqui em Foz do Iguaçu. Procurado por banhistas brasileiros, paraguaios e argentinos, o terminal turístico Alvorada de Itaipu, às margens do Lago de Itaipu, permanecerá fechado pelas próximas duas semanas. De acordo com informações da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, gestora do local, o fechamento entre os dias 2 e 12 de dezembro ocorre em razão da necessidade de reformas no local. A reabertura será no dia 13, coincidindo com o início oficial das atividades da temporada de verão em Santa Terezinha. Em Foz do Iguaçu, o terminal turístico de Três Lagoas, que esteve fechado para reformas durante grande parte do ano, foi reaberto no início do mês de novembro. Municípios como Santa Helena, São Miguel do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon, Porto Mendes, exploram de maneira ativa o turismo balnear nas águas do Lago de Itaipu. CBN Turismo. Acadêmicos do curso de comunicação social da UDC, com o apoio da coordenação do curso, estão trabalhando em um projeto de resgate da história de Foz do Iguaçu às vésperas do centenário de emancipação do município. É o projeto Viva Foz. E quem nos traz os detalhes direto do Estúdio 2 aqui da CBN é o Guilherme Wojtkowski. Guilherme, com quem você conversa a respeito desse projeto? Cris Pinheiro, eu recebo no Estúdio 2 da CBN Foz. Vou conversar aqui com dois responsáveis por um projeto bastante interessante para resgatar a história do nosso município, visando que no ano que vem, 2014, 10 de junho de 2014, comemoramos o centenário de emancipação do município de Foz e há muita, mas muita história para contar. Estou aqui no estúdio com o Rodrigo Matti, ele que é acadêmico deste curso de jornalismo da UDC aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Guilherme. E também com o coordenador do curso, o professor Carlos Gruber. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer receber vocês aqui, ainda mais para falar de uma iniciativa positiva como essa. Estamos falando de um projeto voltado à história da nossa cidade. E vou perguntar como é que foi o surgimento desse projeto, como é que vocês estão trabalhando tudo isso? Bom, a ideia, ela nasce de um projeto de curso também, né? O curso de comunicação, ele tem parte publicidade e propaganda e parte jornalismo, né? E desde o ano passado, eu, como coordenador de jornalismo, e a professora Carmen Lúcia, como coordenadora de publicidade, tivemos a ideia do seguinte. Nós precisávamos integrar todas as disciplinas, dar uma interdisciplinaridade no curso, né? Fazer com que os alunos pensassem qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de ideia, seja jornalística ou seja de publicidade, com todas aquelas disciplinas que tivessem no semestre. Isso tudo nasce quando eu assumo o curso de jornalismo aqui no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas e a professora Carmen assume o curso de publicidade, a coordenação. E daí nós tivemos a ideia de integrar as disciplinas em cada um dos semestres. Que os professores pudessem trabalhar um projeto único no segundo bimestre do semestre e que, ao trabalhar com esse projeto único, os estudantes pensassem esse projeto de acordo com as disciplinas que eles tinham nesse semestre. Começa no primeiro semestre e tem continuidade agora no segundo semestre. No segundo semestre, nós pensamos o seguinte. Bom, vamos achar o tema Centenário de Foz. E aí a gente deu seguimento. Cada semestre de jornalismo e de publicidade teve um desafio pela frente. E tudo isso ficou congregado no Centenário de Foz do Iguaçu. Que é uma data bastante emblemática do nosso município e que a gente nota, inclusive, que, infelizmente, né, falamos tanto e tanto e tanto do centenário, mas poucas ações acabaram sendo programadas, tanto pelo poder público como também por empresas, com relação ao resgate da nossa história aqui de Foz do Iguaçu. Rodrigo, como é que vem sendo feito também esse trabalho de resgate e divulgação desse material coletado? Guilherme, a ideia é relativamente essa, é resgatar esse pessoal, é resgatar essa história, aproveitar que 100 anos ainda é uma idade muito jovem ainda. Então nós temos parte desses pioneiros, desse pessoal que fez parte do início da cidade, ainda todos aqui, todos vivos, com famílias, com a sua história ali, só precisando ser contada. Então, os acadêmicos que foram levantando essas pessoas, foram levantando os pioneiros, foram levantando essas histórias desde a construção, por exemplo, da usina, da construção da vila, das vilas de Itaipu, foram atrás das primeiras pessoas que auxiliaram na abertura da estrada que leva até o parque. E isso tem sido feito de várias formas, como entrevista num programa de rádio, que a gente fez um programa de rádio que vai ficar hospedado dentro do site, que é o Viva Foz. Foi feito através de matérias para o jornal, que também será distribuído na cidade, um veículo impresso, e também num telejornal. Isso, claro, do pessoal de jornalismo. E aí o pessoal de publicidade e propaganda tem feito algumas peças contando também essa história. Ou seja, a gente percebe que realmente essa intenção, né, Gruber, de unir as disciplinas, ela acontece de uma maneira efetiva, porque coloca os acadêmicos para produzirem, no caso de jornalismo, produzirem ali até divulgação na internet, programa de rádio, televisão, pessoal de propaganda produzindo as suas peças também. Ou seja, alcança os objetivos dos acadêmicos e também gera um ganho para a comunidade? Essa é a grande intenção, que durante esse semestre os estudantes de jornalismo e de publicidade pensassem juntos algo para o centenário. Como você falou, o centenário não pode passar em branco. Então, os alunos de publicidade cuidaram de toda a parte visual do site. Logotipo, a cor, e está montado. O curso de jornalismo cuida do conteúdo. O curso de publicidade cuida também das peças publicitárias para a cidade. É um desafio, na verdade, porque vamos supor se a prefeitura precisasse criar um site para isso, ou uma outra empresa qualquer, ou precisasse criar uma campanha para isso, para os 100 anos de Foz do Iguaçu. Teria que contratar ou jornalistas ou agências de publicidade. Nós fizemos esse trabalho. É como se tivesse ocorrido um pedido desses para os jornalistas e para os publicitários. E lógico que quem vai ser beneficiado, num primeiro momento, são os acadêmicos, mas num segundo momento é a própria comunidade, porque esse site ele vai ser abastecido ao longo do tempo. Nós começamos 6 meses antes do aniversário da cidade. Então tem 2014 inteiro para ser abastecido. A ideia é que não só o jornalismo, não só a publicidade façam parte desse projeto Viva Foz, que está embaixo de um guarda-chuva que é o Centro Universitário Dinâmica das Cataratas. Qual que é a ideia? A ideia é que outros cursos, com outros projetos, outras ideias, também abasteçam esse site ao longo de 2014. Então, isso também não impede que a própria comunidade abasteça o site durante 2014. Então, o que nós temos? Nós temos, na verdade, um canal onde qualquer estudante de colégio, qualquer professor, qualquer pessoa da comunidade pode saber um pouquinho mais da nossa cidade. Tudo congregado no mesmo local de pesquisa. A ideia é justamente essa. Quem que vai ser beneficiado? A comunidade. A comunidade vai ter informação ali. E até eu posso falar porque uma das minhas paixões, digamos assim, é estudar a história não só do município, mas da região aqui como um todo. Agora a gente nota que muitas vezes até surge aquela história, né, de que Foz do Iguaçu é uma cidade sem passado, uma cidade sem história, uma cidade sem cultura. Agora o que a gente verifica muitas vezes é que temos poucos registros, na verdade, dessa história. Vocês estão enfrentando alguma dificuldade até para coletar esse material, Rodrigo? Eu acredito que a gente tenha tido mais sorte do que a gente até imaginava, porque as pessoas acabam comentando do que está sendo feito. Um entrevistado comenta com o outro. Hoje mesmo a gente teve, hoje pelo Facebook, alguém me chamou e falou: olha, tem uma senhora, ela é minha parente, ela tem uma história para contar de tal vila, então se vocês quiserem a gente tem disponibilidade de levá-la até o lugar. Então assim, a gente acabou tendo, acredito eu, muito mais sorte do que até a gente imaginava. A história está toda aqui. Não foi difícil localizá-la. E nós moramos numa cidade relativamente pequena. Todo mundo conhece alguém dessa... Principalmente os mais antigos, né? Principalmente os mais antigos. Então foi muito tranquilo. E foi bem gratificante, assim, principalmente no contato que a gente teve com os pioneiros. Uma das partes do projeto é um projeto de rádio que se chama Conversando com a História, que vai ficar hospedado dentro desse site. E o contato com esses pioneiros é que abriu, assim, um leque de opções muito grande. Tanto de registro fotográfico, porque essas pessoas levavam para a rádio para poder contar e se emocionar com aquelas fotos. Então, eu acredito que esse projeto ele só vai crescer, porque ele não vai parar agora em 2014 com 100 anos. A ideia é que isso fique como um projeto acadêmico permanente da faculdade e que isso permaneça, que as pessoas que entrem para estudar ali consigam alimentar isso de forma contínua, a cada semestre, a cada ano. E no portal, principalmente no vivafoz.com, assim que todas essas matérias dessa primeira fase estiverem hospedadas no portal, hoje ele funciona como, se você acessar o site, ele funciona como uma espécie de blog, mas com... Assim que essas matérias estiverem todas lá, a gente vai fazer com que ele vire uma linha do tempo. Então, nessa linha do tempo, vai ter década a década, ano a ano, que as pessoas consigam enxergar alguma coisa que aconteceu ali. Claro que é um trabalho que vai demorar um certo tempo. A gente não termina esse semestre, não termina esse ano e nem vai terminar o próximo semestre com ele finalizado. A gente sabe que quando chegar aos 100 anos de Foz, ele é um projeto... começado com uma espécie de um primeiro capítulo. Então, a gente até escreveu na abertura do site que era esse projeto é uma espécie de um livro. E esse livro está aberto e vai ser colocado capítulos ano a ano. E eu conversava com o pessoal da Secretaria Municipal de Turismo aqui de Foz do Iguaçu, que eles também realizam um projeto de resgate da história aqui dos pioneiros, né? Realizaram, inclusive, durante a Feira do Livro, gravando alguns depoimentos, junto com o pessoal ali da TV Câmara também. E um dos pontos que me chamou a atenção na conversa foi que eles mencionaram o seguinte... Muitas vezes as pessoas até têm alguma foto, algo histórico em casa mesmo, mas não dão o devido valor. Por exemplo, uma foto da família, mas não percebem que, por exemplo, aquele fundo, aquele cenário de fundo lá talvez seja interessante para a história. Também passa por isso, para a questão de sensibilizar a pessoa sobre o valor dos objetos, de tudo aquilo que se tem ali, que pode... fazer parte de um mosaico da nossa cidade? Uma das principais entrevistas que a gente fez foi com a dona Guilhermina Pastorella. Ela levou uma foto da primeira escola pública da cidade. E assim, ela não tinha noção que era um registro importante para a cidade, não só para ela. Ela era a primeira professora ali daquela escola, mas ela não tinha essa noção. Então isso já ficou com a gente, já ficou lá para a gente registrar, já vai estar no site, então as pessoas vão ter esse acesso também. E olha que coisa fantástica. Um aluno meu... consegui uma foto de uma festa. Ali onde que é o Hotel São Rafael, ali na Baixada, ali perto da Encopel ali. A senhora reuniu toda a família para uma festança. Ia ter baile e tudo, 2 dias de festa. Aquelas festas bem à moda antiga. Bem mesmo, à, né? Moda antiga. Isso era super difícil você vir, né? Você tinha que vir de charrete, era todo um empenho, a família toda reunida. E daí, o que aconteceu? No primeiro dia de festa, tudo ok, tudo certo, né? No segundo dia de festa, essa senhora bebeu demais e comeu demais. Resultado, ela foi dormir e não voltou mais. Ela morreu na festa em homenagem a ela. Então, a festa foi transformada, na verdade, no segundo tempo da festa, num velório. A partir do que ele contou essa história toda? A partir de uma foto só. E a foto é fantástica, toda a família reunida. É um resgate histórico, um resgate que conta um pouco da nossa cidade. São fotos, são relatos de gente. E eu acredito, Rodrigo, não sei se foi isso mesmo, mas as pessoas amam falar sobre a história de Foz do Iguaçu, Guilherme. Não, é isso mesmo. Foi uma história puxou a outra. Sabe? A gente, quando, como todo acadêmico, como todo universitário, quando a gente pegou o projeto na mão, a gente ficou apavorado. A gente não vai dar conta. É uma coisa que, apesar de que nós estamos hoje num sexto período, praticamente todos os acadêmicos já estão na área, já estão atuando, mas a gente ficou com receio de não dar conta, até porque ia ter que fazer uma busca muito grande. E não, isso foi surgindo quase que naturalmente. As pessoas têm essa ânsia de contar e a gente tem muita história aí para ser contada e coisas que as pessoas nem imaginavam. Então é muito legal. E de detalhes em detalhes a gente vai construindo também uma história maior aqui para o nosso município. Rodrigo, vou pedir até para você deixar aqui, porque muitas pessoas estão nos ouvindo agora e não estão apenas no rádio ou ouvindo no carro, estão também na frente de um computador. Endereços, contatos na rede social, Facebook, Twitter, como é que vocês estão movimentando tudo isso e quais são esses endereços para que as pessoas possam ver tudo aquilo que estamos falando aqui também? Todo mundo que fez pelo menos uma matéria, ele tem um... A gente fez uma espécie de uma escala em que essas pessoas vão atualizar essas páginas dentro do Facebook, Twitter e tudo mais. A gente pede até para que o pessoal vá lá na nossa página, tanto na página, no próprio blog, que hoje funciona assim, que é o vivafoz.com, mas que também siga a gente no Facebook, porque no Facebook ali vão ter as postagens, os desdobramentos dessas matérias. As matérias estão ali, mas elas não estão completas, porque elas ainda têm desdobramentos, tem mais uma entrevista complementar, e elas vão ser avisadas por esse Facebook. Então é facebook.com/vivafoz. Gruber, esse projeto sobre o passado daqui de Foz do Iguaçu, presente para a nossa cidade, tem futuro? Como tem. Como eu disse, as pessoas querem que a história seja registrada. Querem que a história daquilo que elas fizeram pela cidade fique marcada, de alguma forma. Não só na história oral, mas também registrada em algum lugar. Penso que o site, ele vem, esse projeto, ele vem para marcar um lugar onde as pessoas podem pesquisar, rememorar, podem, inclusive, compartilhar essa ideia desse centenário de Foz do Iguaçu e perceber o quanto a nossa cidade é rica. Rica em pessoas que, desde o início, vieram, batalharam, desbravaram essa terra aqui e até hoje constroem Foz do Iguaçu. Na verdade, é uma homenagem também nossa a essas pessoas que lutam todos os dias por Foz do Iguaçu, seja há 99 anos, há 100 anos, há 50, 40 anos, não importa. E a gente faz um convite a todas as pessoas que, pelo Facebook mesmo, entrem em contato com a gente. Mande aí uma foto, mande um relato, mande uma história legal para contar. Porque no site a gente quer reunir toda essa história para que as pessoas possam realmente saber um pouco mais da nossa cidade. Conversei aqui na CBN com o Carlos Gruber, coordenador deste curso de jornalismo ali na UDC, aqui em Foz do Iguaçu, e também com o Rodrigo Matti, ele que é acadêmico do sexto período de comunicação social e jornalismo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na Rádio que Toca Notícia. A gente agradece. Eu também agradeço e não posso deixar de cumprimentar os professores que estão envolvidos, a professora Heloísa, o professor Rodrigo, a professora Sônia, a professora Carmen, e todos os outros professores, professora Denise, professores de propaganda e publicidade, de jornalismo, que estão envolvidas nesse projeto tão importante para a gente. Obrigado pela oportunidade, Guilherme, de abrir esse espaço aqui na rádio para a gente poder bater esse papo e poder também conversar com as pessoas de casa. Eu estou curioso para ver também todo esse trabalho agora, que a gente já conversou também a respeito disso, conhecer um pouquinho mais a respeito desse trabalho. E Cristina Pinheiro, você sabe que aqui no Estúdio 2 da CBN Foz, infelizmente eu não tenho computador, por isso eu vou ficando por aqui até para já correr para frente do computador aí para acessar todo esse conteúdo. Volto com você aí no Estúdio 1. Tá certo, Guilherme. Corre então para a redação para poder interagir a respeito desse projeto, o Viva Foz. Obrigada, Guilherme. E a seguir no CBN Turismo, vamos falar de uma notícia ruim para quem pretende viajar de carro neste final de ano. O aumento nas tarifas de pedágio na BR-277 já a partir deste domingo. CBN Turismo até o meio-dia, nas ondas da CBN, Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Temperatura agora em Foz do Iguaçu, 27 graus. Informações da Ponte da Amizade, informações do trânsito que continua intenso. O movimento na Ponte da Amizade, no momento agora apresentando lentidão no alto da ponte. Também bastante lenta a BR-277 no acesso à Ponte da Amizade. Lentidão também na passagem, na travessia das duas aduanas. Motorista, paciência ao trafegar por esse local. Agora 11 horas e 55 minutos. E como já foi informado aqui, aqui na programação da CBN Foz, os valores das tarifas de pedágio do Paraná vão ser reajustados a partir de amanhã, domingo. O aumento que foi divulgado no Diário Oficial na quinta-feira será de 5,72%. O percentual foi proposto pelas 6 concessionárias de pedágio junto ao Departamento de Estradas e Rodagem e homologado pela Agência Reguladora do Paraná. O reajuste anual está previsto no contrato assinado entre as concessionárias e o governo do estado no final da década de 1990. Na BR-277, entre Foz do Iguaçu e Cascavel, o valor para carros de passeio será de R$ 11,80. Na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu, R$ 9,00 para a Praça de Céu Azul. E totalizando aí R$ 20,80 para um trecho de pouco mais de 140 quilômetros. A concessionária Eco Cataratas, que administra a rodovia, pleiteia ainda um reajuste adicional de 3,5% referente às obras de duplicação da BR-277 entre Medianeira e Matelândia. CBN Turismo. No último sábado, assaltantes voltaram a atuar no Marco das Três Fronteiras, um dos principais pontos turísticos de Foz do Iguaçu, rendendo clientes e funcionários da loja de artesanato e conveniência existente no local. Imediatamente, comerciantes e representantes do setor do turismo voltaram a cobrar ações para a melhoria da segurança no local, que apesar de registrar poucos casos do tipo, é boicotado por agência de turismo, muitas vezes, por temores de incidentes de violência. Em entrevista à CBN Foz, o secretário municipal de Segurança Pública e diretor da Guarda Municipal, Cleomar Farias, falou sobre as providências adotadas em relação ao assalto e ao pedido de incremento na segurança. Nós temos uma regional de policiamento comunitário no bairro Porto Meira, que atende inclusive o Marco. Então é uma viatura com uma equipe 24 horas ali atendendo os próprios municipais e auxiliando na segurança preventiva. Posterior ao fato, tão logo que tomamos conhecimento desse crime, deslocamos até o Marco das Três Fronteiras, conversamos com a proprietária da loja e ela nos disse, olha, foi um caso assim bem diferente, porque a viatura da Polícia Militar estava parada aqui, deslocou, na sequência a viatura da Guarda também veio aqui, ficou parada um pouco e deslocou, e assim que as viaturas saíram, eles cometeram o crime. Então essas pessoas já estavam monitorando o local, e após a saída dos órgãos de segurança, foram lá e cometeram esse bárbaro crime. Então, vamos fazer um incremento. Já falei com o chefe da Regional Porto Meira e nós vamos colocar aí, muito possivelmente, uma equipe de moto para atender no horário mais crítico, fazendo a escolta desses ônibus de turista que deslocam até o Marco das Três Fronteiras para visitação e permanecendo ali enquanto tiver o fluxo até o fechamento para que a gente possa melhorar um pouquinho a segurança ali desse local. Cleomar Farias orientou também sobre as medidas de segurança na região da Ponte Internacional da Amizade, ponto de intensa circulação de pedestres e veículos. Na região da Vila Portes, nós temos, por parte da Guarda Municipal, uma equipe do policiamento comunitário, né, a Regional R6, e temos as câmeras de vídeo monitoramento que estão instaladas na sede da Guarda Municipal, e especificamente em torno da Ponte da Amizade e toda a adjacência da BR-277, perímetro urbano. As câmeras de segurança são operadas por servidores da Polícia Rodoviária Federal. Desde o início do ano, nós firmamos um convênio com a Delegacia de Foz do Iguaçu e um policial rodoviário federal faz a monitoria dessas imagens e solicita o apoio tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar, que também estão trabalhando junto ao vídeo monitoramento, no entorno, justamente como você falou. Casos em que haja pessoas em atitude suspeita, nós podemos deslocar as viaturas para fazer a abordagem e dar essa resposta. Mas fica a dica aí para as pessoas, para os compristas, né? As dicas de segurança, né? Não comentar que está levando dinheiro, não contar dinheiro em público, né? Não pedir informações para pessoas que não conheça e principalmente se precaver, né? Fazendo tomando essas providências aí, certamente você não será alvo de bandidos. Não se deslocar sozinho, sempre, se possível, estar em mais pessoas e evitar contar dinheiro em público, porque isso é a forma que o indivíduo que vai delinquir, ele sabe que você tem o dinheiro, então ele vai tentar vitimar você num roubo, né? A entrevista com a secretária municipal de Segurança Pública, Cleomar Farias, você confere na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Confira agora algumas das opções de entretenimento para hoje aqui na Terra das Cataratas. Noite do Flashback, Flash Dance, Flash House no local, na Fest House, na República Argentina, de 1988. João Vitor e Matheus, Ed e Alex, na Wood Bar. Na Wood Bar. É íntimo, na confraria, é um pagode, local na ONU Music House, e também tem noite de pagode no Balinas Pub. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 23 de novembro de 2013. Programa que teve os trabalhos técnicos de Cristian Kubila, reportagens locais de Thaís Montenegro. Hoje, com Cristina Pinheiro. Direção de Jornalismo em Foz do Iguaçu, Guilherme Wojciechowski. Direção Nacional de Jornalismo, Marisa Tavares. O CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br, onde este programa estará postado em instantes na íntegra, para que você possa ouvir e fazer o download. Fique agora em rede nacional com o repórter CBN. Na sequência, programa Revista CBN.